pedal de distorção. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Pedal de distorção. Primeiros sons para os franceses Rendez-vous, com o tema The Others. Já de seguida, também em francês, ficamos com o Zia Plane e o tema Warning Sensations. Bem-vindos! I felt all your pedal de distorção. Fantástica faixa esta dos Yeti Lane. Já de seguida ficamos com os gregos Psychedelic Trip to Death, nos mostra uma fusão entre Jesus and Mary Chain e Joy Division. O tema escolhido é Jesus Wants Her to Kill. Logo a seguir ficamos com None, Evoke the Sleep, é o primeiro single a ser extraído do álbum de estreia destes australianos. Nos mostram linhas de sintetizadores analógicos cintilantes numa psicose gótica super saturada. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. combinando sonoridades intensas e hipnóticas com um blues psicadélico, eis que chegam ao pedal de distorção a banda francesa The Black Spiral. O tema que escolhemos, Regular Trip. Pedal de distorção. Thank you. pedal de distorção. Yeah. Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Começamos o ano a dar duas de seguida. Para começar, os psicadélicos australianos The Grease Arrester com In Return. Seguimos depois para os Vision e o tema You Should Know. Ponham alto. Sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. pedal de distorção. Pedal de distorção. Oriundos de Nashville, no Tennessee, os Deuce Darlings mostram o que sabem fazer de melhor. Garage rock com muita classe. In the Wilderness é retirado do terceiro álbum de originais da banda, que foi lançado em outubro de 2013. Play fair. Do the talking, but do the walking. Be an animal if you dare. Ever since I got snake bit, I got a fever running through my spine. too. Eyes is a glowing, wind is a blowing. Got a primal urge, I'm headed for you. In the jungle, there ain't no rules. Surely it's easy. Programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. Smoke crossing your blood, light is strange. programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Chegamos assim ao fim da primeira emissão de 2017 e acabamos com The Radiation Flowers e o tema Your Eyes. Encontramos-nos para a semana. Obrigado pela companhia. Beijos e abraços. Um bom ano para todos. True. Pedal de Distorção, um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.